bolso. Qualidade de cima a baixo. Mais uma com a marca Olívio Representações. No Vitória tem preço baixo de verdade. No Vitória tem economia e qualidade. No Vitória tem oferta todo dia e facilidade. São Raimundo Nonato no Piauí conta com os serviços oferecidos do Vitória Atacadista de Alimentos. Com sua logística rápida, faz a sua entrega com segurança e garantia, na certeza de você estar levando para o seu comércio os melhores produtos com os melhores preços do mercado. Atenção, você dono de supermercados, mercadinhos, lanchonetes, restaurantes, comércio em geral. Aproveite e não perca tempo. Somos a empresa que dá a oportunidade de você crescer junto com a gente. Sinônimo de confiança, responsabilidade e parceria. O Vitória Atacadista de Alimentos convida você a vir nos visitar ou solicitar uma visita de um de nossos representantes. É só ligar 89-3582-1736. Rua Doutor Humberto Paixão, bairro Galo Branco, São Raimundo Nonato, no Piauí. Vitória Atacadista de Alimentos, empresa do grupo Matheus Reis. Confiar é o melhor lugar pra comprar e pra economizar. No Vitória tem Rádio Serra da Capivara, 550 kHz, AM do Povo. Ou do meu jeito, ou não tem jeito não, ou é do meu jeito. 4 horas e 11 minutos, muito obrigada pela sua companhia. Atenção, foi roubada hoje pela manhã uma moto Honda CG 125 Fan ES de cor preta, placa NII 8977. Tem rodas pintadas de preto, couro preto no tanque da moto. Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro, por favor, ligar para 0089-8130-6121 e falar com o nosso amigo Sérgio Silva. Vou repetir, foi roubada uma moto hoje pela manhã, Honda CG 125 Fan ES de cor preta, placa NII 8977. Quem souber aí de qualquer coisa sobre o paradeiro, entrar em contato através do telefone 089-8130-6121 e falar com o nosso amigo Sérgio Silva. E você que está na melhor idade e precisa trocar a sua prótese, participe da campanha hashtag Volte a Sorrir do consultório da ISO Sorrisos e Faces. Durante todo o mês de maio, avaliações para prótese parcial removível e prótese total removível com o Dr. Valdemir Paz, profissional com mais de 15 anos de experiência. Para ter rapidez e qualidade na entrega da sua prótese, agende a sua consulta pelo telefone WhatsApp 089-8133-5188. Estou cansada de te explicar. Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não. Ou é do meu jeito, ou não tem jeito não. E agora conta-se com a unidade da Drogaria Rocha em São Lourenço do Piauí. Ele é oferecido medicamentos éticos, genéricos, similares e uma grande variedade em cosméticos. Em São Lourenço do Piauí você encontra também a loja Rocha Papelaria e Presentes, que fica ao lado da Drogaria Rocha. O telefone 089-8116-6747. Boa tarde, minha amiga Raimunda de São Lourenço do Piauí. Muito boa tarde para você, minha amiga. Muito obrigada pela sua audiência. Boa tarde aí pro meu amigo Fofão, aqui de São Raimundo Nonato. Muito boa tarde, meu amigo. Ele pede para tocar Calcinha Preta. Boa tarde também pro meu amigo Adonias, de Coronel José Dias, que pede para tocar Amado Batista. Muito obrigada pela sua audiência, meu amigo. E um alô aí pro meu amigo Walter, do Paraíso das Aves. Muito obrigada, meu amigo. Alô também pra minha amiga Sueli dos Santos, de São Paulo. E também pra minha amiga Michele, de Dom Inocêncio, que pede pra tocar Forró Brilhante. Muito obrigada pela audiência, com certeza. Aqui nesse apartamento. Meus amados ouvintes, eu vou tocar aqui os pedidos dos meus amados ouvintes e em seguida vou encerrar o programa Agito Capivara. Muito obrigada a você que esteve aí sintonizado na Rádio Serra da Capivara, no Agito Capivara. Desejo a você um excelente final de tarde e uma boa noite, que você possa acreditar que cada dia que se inicia é uma nova oportunidade para fazer valer a pena. É uma ótima oportunidade para você seguir atrás dos seus sonhos. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua participação. Você fica em instantes com o Comunicativo Interiorano comigo, Danúbia Rodrigues. Tchau, meus amados ouvintes. Fiquem aí com os pedidos dos meus amados ouvintes. Tchau, tchau.

meio sem jeito, puxo o carro e vou embora. Alucinado, fazendo os pneus cantarem. Ligo bem alto o som da minha caminhonete. Pra que ninguém me escute soluçar. Em nossa casa anda tudo diferente. Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor. Um dia desses quebro tudo e vou embora. Quebro tudo e vou embora. Só agora quem me ama e dá valor. CYI-902, 550 kHz. Rádio Serra da Capivara, a rádio do povo. Situada na Avenida Professor João Menezes, número 509, primeiro andar. Centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89-3582-1497. Instagram RSC550M. E-mail capivara550@yahoo.com.br. Boa tarde, eu sou Danúbia Rodrigues e entra no ar o Comunicativo Entreorano, segunda edição, onde chamamos a sua atenção para os próximos avisos. Quem sabe algum deles poderá ser para você. A Casa do Cremosim está com preços imbatíveis. O quilo do frango dará R$ 8,60. O quilo da galinha, que delícia, R$ 7,00. O quilo do peito de frango, R$ 10,00. O quilo do feijão de corda, R$ 8,00. Óleo de soja soia, R$ 7,00. Sazon, R$ 4,50. O quilo do açúcar, R$ 4,00. O quilo do arroz, R$ 4,50. A margarina, 250 gramas, R$ 2,90. Venha visitar a Casa do Cremosim, próximo ao Açougue Municipal de São Raimundo Nonato. A Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Piauí informa o dia de atendimento médico e de enfermagem de fisioterapia da Zona Rural de São Lourenço do Piauí. No dia 24 de maio, quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, com o Dr. Glaubert Lacerda e a enfermeira Cláudia Amanda no posto de saúde do Riachinho da Salgada. E no dia 25 de maio, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, com a fisioterapeuta Érica Araújo no posto de saúde da Queimada da Roça e a partir das 2h30 da tarde, no posto de saúde da Lagoa das Vacas. O diogenol é um suplemento que elimina as dores do corpo, cansaço físico e mental. O diogenol combate a anemia e fortalece os nervos, músculos e ossos. Para quem anda com esquecimento, bom mesmo é tomar o diogenol. O diogenol reativa sua memória, te ajudando a lembrar de todos os seus compromissos. O diogenol fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol para adultos e crianças, o diogenol já nas farmácias. A Secretária Municipal de Saúde de Fartura do Piauí, em nome da Prefeitura Municipal, avisa toda a população sobre o cronograma semanal de atendimento médico e de enfermagem no município. Terça-feira, a doutora Juliana pela manhã na sede e à tarde a cada 15 dias no Espinheiro e a cada 15 dias na Baixa do Morro. A enfermeira Flávia no povoado Sossego manhã e tarde e a enfermeira Joselita no povoado Lagoa Comprida pela manhã. Quarta-feira, o doutor Caio na sede manhã e tarde, a enfermeira Ticiane na sede manhã e tarde, a enfermeira Joselita no povoado Lagoa Comprida pela manhã e a enfermeira Kenia no povoado Baixa do Morro pela manhã. Quinta-feira, a doutora Juliana manhã e tarde na sede, o doutor João Hélio pela manhã na Lagoa Comprida e à tarde no Sossego e a enfermeira Kenia na sede manhã e tarde. Sexta-feira, o doutor João Hélio na sede manhã e tarde e a enfermeira Kenia na sede manhã e tarde. O médium vidente professor André do Maranhão comunica que estará atendendo nos seguintes dias e locais. No dia 9 de junho, sexta-feira, estará atendendo em São Raimundo Nonato, no seu escritório espiritual na rua Abdias Neves, número 643, bairro Aldeia. E no dia 10 de junho, sábado, estará atendendo em Remanso, Bahia, a partir das 8 horas da manhã, na rua Castro Álvares, número 4, em frente à quadra 1, na mesma rua da Câmara Municipal de Remanso. O professor André do Maranhão atende consultas pelo Facebook, Instagram e WhatsApp para todo o Brasil. Telefone 089-8148-2621. Chega de sofrer com dores por todo o corpo. Use a pomada negra. A pomada negra alivia as dores de quem sofre de reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e cãibras. Se você tem passado as noites em claro sofrendo com dores, use a poderosa pomada negra. Ela tem ação analgésica e anti-inflamatória e age diretamente no foco da dor, trazendo alívio imediato. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. A loja Magazine Vital de São Raimundo Nonato está com oferta especial em celulares da Motorola, Samsung, Xiaomi e iPhone. A loja Magazine Vital parcela todos os seus produtos em até 12 vezes sem juros e faz entrega em toda a região. Venha visitar a loja Magazine Vital, na rua Zeca Coqueiro, centro de São Raimundo Nonato. E tem uma variedade enorme de produtos para você. O Taiucaroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Você encontra nas boas farmácias o Taiucaroba, da caixinha vermelha. Agora conta-se com a unidade da Drogaria Rocha, em São Lourenço do Piauí. Ele é oferecido medicamentos éticos, genéricos similares e uma grande variedade em cosméticos. Em São Lourenço do Piauí, você encontra também a loja Rocha Papelaria e Presentes, que fica ao lado da Drogaria Rocha. O telefone 089-8116-6747. O Vigomax te auxilia no combate da ejaculação precoce e a falta de apetite sexual. O Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Ele é um composto natural produzido com vitaminas e minerais que juntas vão aumentar a sua libido, te dando mais energia e disposição. Com Vigomax, você também dá adeus à fadiga, ao cansaço físico e mental. O que você está esperando para salvar o seu relacionamento com Vigomax? À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. A clínica Doutora Anita Ferreira comunica a você de São Raimundo Nonato e região que a clínica conta com atendimento com a médica pediatra Doutora Dianária Antunes. Para mais informações, 089-3582-1285 ou 089-8104-5628. O Dr. Vanderlei Félix é neurologista e neurocirurgião, especialista em cirurgias de cabeça e coluna. Trata de dor de cabeça, tontura, esquecimento, nervosismo, ansiedade, depressão, derrame cerebral, crises convulsivas e problemas na coluna. solicita exames de RNM, ressonância magnética, tomografia computadorizada e eletroencefalograma. Formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, fez residência no Rio de Janeiro, São Paulo e Ribeirão Preto. O Dr. Vanderlei Félix estará atendendo no dia 26 de maio na Labor Clean, na Avenida Coronel Francisco Teobá, número 76, quadra A, Remanso, Bahia. Telefone 089-074-3535-0712. E em Juazeiro, atende na Neuroclínica, telefone 074-3611-5316. E em Petrolina, no Centro Médico, 087-3862-2629. A Drogaria Rocha, que fica situada na Avenida 29 de Abril, Centro de São Lourenço do Piauí, fez uma importante parceria com o Laboratório Bioexame, cuja sede é em São Raimundo Nonato. Agora, cliente amigo, você pode realizar exames como hematologia, urinálise, parasitologia, imunologia, bioquímica, hormônios e muitos outros. Não perca tempo e venha cuidar da sua saúde. Telefone 089-8116-6747. O Estomafig é um suplemento que auxilia na má digestão, combatendo os males do fígado, boca amarga, tontura, prisão de ventre e má digestão. Você alivia tomando Estomafig. Estomafig é o suplemento que combate os males do fígado e do estômago. Estomafig você encontra em todas as farmácias de sua cidade e cidades vizinhas. Confira a agenda de atendimentos da OrtoCenter no município de Dom Inocêncio. Atendimento semanal com o Dr. Luan Braga, cirurgião dentista, com a Dra. Valdilene Santos, especialista em prótese estética, com a Dra. Larissa Cavalcante, especialista em canal, e com a Dra. Adriana Gomes, cirurgião dentista. Marque sua consulta pelo telefone 089-8108-3154. A Drogaria Mais Saúde avisa que está vendendo pomada negra Polimax, Depovite, Chacabe e o Vitamel. Drogaria Mais Saúde, situada na Praça José Ferreira, esquina com a Toquinho Construções. O Polimax é um suplemento alimentar que não contém açúcar e ainda vai te auxiliar na reposição de vitaminas e minerais essenciais para o seu organismo. Se você anda cansado, esquecendo de tudo, tome o Polimax. O Polimax combate a fraqueza nos ossos, dores nas articulações, dores musculares, artrite, reumatismo e cãibras. Combate ainda gripes e resfriados. Polimax é a vitamina do trabalhador. Não tem genérico, não tem similar e tem o nome Natubio gravado na caixa. Atenção para a agenda de especialistas da Clínica Cristiano Paes Landim. Nos dias 24 e 25 de maio, o otorrino Dr. Marcelo Borges. Nos dias 24 e 27 de maio, psiquiatria com Dr. Newton Neto. No dia 25 de maio, neurologia e neurocirurgia com Dr. Denilson Sanches. No dia 26 de maio, urologia com Dr. Welson de Castro. No dia 31 de maio, angiologia e cirurgia vascular com o Dr. Laurino Neto. No dia 31 de maio, ortopedia e traumatologia com o Dr. Raul Macedo. Também nos dias 1º e no dia 3 de junho, ortopedia e traumatologia também com o Dr. Raul Macedo. Nos dias 3, 17 e 24 de junho, endocrinologia com o Dr. Alisson Miranda. E nos dias 15 e 16 de junho, dermatologia com Dr. Marcelo Lira. A Clínica Cristiano Paes Landim tem o telefone 089-3582-1011 ou 089-8114-0036. O Fique Plena é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. Ele age como regulador menstrual, combatendo as cólicas menstruais, reduzindo o calor e o suor excessivo e auxiliando no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome agora mesmo o Fique Plena. O Fique Plena é um poderoso regulador hormonal que previne e combate a insônia, o estresse, a ansiedade e o nervosismo. Cuide da sua saúde tomando Fique Plena. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. O Oba Atacarejo de Frios informa que vende o quilo do frango mais barato no varejo de toda a região. No Oba Atacarejo de Frios, você encontra uma grande variedade de misturas para o seu dia a dia. Venha conferir no Oba Atacarejo de Frios, localizado na rua Zeca Coqueiro, centro de São Raimundo Nonato. Com a CAB, você dá adeus à azia, má digestão, boca amarga, mau hálito e gordura no fígado. O ACAB te auxilia no combate do refluxo, úlceras, gastrite, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca e dores causadas por pedra nos rins. Tudo que você come te causa dor no estômago? Tome o ACAB. Tomando o ACAB, você cuida da sua saúde e vai comer tudo que você gosta sem se sentir mal. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. A Clínica São Francisco avisa que está atendendo nas áreas de clínico geral, psiquiatria, nutrição, fisioterapia, ginecologia, obstetra, odontologia e realizando pequenas cirurgias. O Dr. Chiquinho, clínico geral, atende de segunda a quinta-feira. O Dr. Jefferson, clínico geral, atende terça, quarta e sexta. O Dr. Rodrigo, psiquiatra, segunda, quarta e sexta. O Dr. Valdir Laranjeiras, psiquiatra, terça, quinta e sexta. O Dr. Lívio, ultrassonografista, segunda a sexta. A fisioterapeuta Maiana Kelly, segunda, quinta e sexta. A fisioterapeuta Isônia, por agendamento. E o nutricionista Rafael Ribeiro, todas as quartas. Marque sua consulta pelo telefone 089-3582-1275 ou 089-8107-5731. Os missionários, médios, espíritas, mestre Jacó e Mike de Alencar avisam que, no dia 23 de maio, terça-feira, estarão atendendo em Remanso, na Pousada Progresso. No dia 24 de maio, quarta-feira, atenderá em Pilão Arcado, no Hotel Avenida. E nos dias 25 e 26 de maio, quinta-feira e sexta, estarão atendendo em São Raimundo Nonato, na Pousada Progresso. Problemas amorosos, familiares, vícios dominantes, doenças misteriosas, procure uma orientação para a sua vida. Agende sua consulta pelo telefone 086-99541-1585. Atenção! Foi roubada hoje pela manhã uma moto Honda CG125 Fan ES de cor preta, placa NII8977, rodas pintadas de preto, couro preto no tanque da moto. Quem souber do paradeiro da moto, por favor ligar para o número 089-8130-6121 e falar com Sérgio Silva. Esse foi o Comunicativo Interiorano, segunda edição. Muito obrigada pela sua audiência. Boa tarde. E fique em instantes com o programa Se Liga Sertão, com o nosso amigo Francisco Barbosa. CYI 902, 550 kHz. Rádio Serra da Capivara, a rádio do povo. Situada na Avenida Professor João Menezes, número 509, primeiro andar. Centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89 35 82 1497. Instagram RSC550M. E-mail capivara550@yahoo.com.br. E agora, meu amigo, minha amiga, é hora de falar do samba Caetara Carmel, o melhor produto natural da nossa região. E sabe por quê? Somente ele combate de verdade as infecções bacterianas, feridas difíceis de sarar, manchas na pele, coceiras, eczemas, azia, queimação, refluxo, gastrite, úlcera, má digestão e gordura no fígado. Além de ser um depurativo natural do sangue, o samba Caetara Carmel é anti-inflamatório 100% natural que auxilia no tratamento de problemas circulatórios, como dores pelo corpo, formigamento, dormência, cansaço, cãibras. Mas atenção, não compre o samba caetá que está sendo oferecido de porta em porta. Esse aí é falso. O legítimo samba caetá da Carmel só é revendido nas farmácias e casas de produtos naturais. Samba caetá da Carmel, agora também na versão em cápsulas. Sou vaqueiro nordestino, puxa boi, é meu destino. A melhor vaquejada da região vai começar. Dia 27 de maio, sábado, tem mais emoção na nona grande festa de vaquejada no Parque Curral Novo, próximo a Dom Inocêncio. Com disputas acirradíssimas do bolão de vaquejada. E ainda, shows gratuitos com Caviar com Rapadura, Marquinhos, Álvaro Neto, Ricardinho e Gilmar Silva. Atenção, minha vaqueirama! Dia 27 de maio, a gente tem mais um encontro na grande festa de vaquejada, no Parque Curral Novo, em sua nona edição. A festa é das grandes e você mais uma vez é presença confirmada. Realização, Robinho e família. Patrocinadores, deputado federal Flávio Nogueira, deputado estadual Hélio Isaías, deputado estadual Flavinho, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Valtinho, vereador Clodo, vereador Geli, vereador Raimundo Dulero, vereador Silvio Mendes, vereadora Elisângela, vereador Antônio Dudelin, vereador Zé Newton, vereador Ângelo Oliveira Pereira, secretário de Planejamento Fábio Dudocha, secretário de Saúde Fernandinho, secretária de Educação Maísa, secretária de Assistência Social Magda Gil, secretária da Mulher Isa Maia Pereira da Costa, secretário de Esporte e Lazer Clóvis Dias Pereira Caçula, secretário de Obras, Otávio Almeida, secretária de Finança, Raimunda, secretário de Administração, Valnei, secretário de Agricultura, Ramiro, secretário da Defesa Civil, Gordo, secretário do Trabalho, Ronaldo, secretário do Meio Ambiente, Rosivan, apoio Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio, prefeita Virgínia, governo, nós amamos, nós cuidamos.

chegando, nenê, aqui no canal 550. A bichão na suba aí, do povo. Olha, passando a partir de agora, quando pontualmente estamos às 17 horas, a condução de mais um dos programas líder de audiência das suas tardes. O programa Se Liga Sertão. Edição desta nossa segunda-feira, hoje 22 de maio 2023. Onde na direção geral da emissora temos Dr. Regis Nogueira. E claro, como não poderia deixar de ser, do outro lado, com o radinho ligado, você, a razão maior, a peça fundamental da nossa permanência no ar. A você, brigadão pela sintonia aqui no Se Liga Sertão. Trazendo os nossos cumprimentos, afinal está na regra educacional, meu filho. Nos foi repassado nos bancos de escola, pelos multiplicadores da informação, pelos multiplicadores do conhecimento. Quem? Ele, os nossos professores, nos deixaram esta relíquia e nós, assim, adentrando no seu lar, nos mais longínquos rincões aqui da nossa macro-região. Trazemos então os cumprimentos de boa tarde, São Raimundo, boa tarde, Piauí, Pernambuco, Maranhão, boa tarde, Bahia. Aonde quer que assim estejam nos ouvindo, o boa tarde do Se Liga Sertão. Olha, mandando aqui um abração ao Ercílio, rapaz, ele que é o titio do Nercílio, isso mesmo. O Ercílio, ele é parente aí do Zé do Galo, é lá da Nova Horizonte FM. E assim a gente agradece ao senhor Ercílio, também o Nercílio. É, eu tive batendo aquele bate-papo informal, rapaz, no dia de ontem, nas festividades... É da localidade Nascimento, comunidade Nascimento, que assim está festejando a sua santa padroeira, Santa Rita de Cássia. E hoje é o dia de Santa Rita de Cássia. A localidade estará concluindo assim, então, as festividades a esta santa padroeira da localidade. De já um abraço aos moradores aí da localidade Nascimento e a todos os devotos de Santa Rita de Cássia. Aquele abraço! E o nosso muito obrigado, alô Ercílio, alô Nercílio, eles que são ouvintes aqui do canal 550 Capivara, e que a gente teve naquele bate-papo informal, e ele pedindo para que mandasse um alusão, e assim a gente está mandando. Alô amigos aí da localidade Novo Horizonte, o nosso muito, mas muito obrigado. E eu aproveito através do Ercílio, do Nercílio, que são parentes aí do Zé do Galo, e através do Zé do Galo a gente abraça a todos os comunicadores da nossa macro-região que possam estar ligados aqui no canal 550. A bichona neném, a suba aí do povo. Agora sim, depois de mandarmos a alusão a quem nos contempla com carinho da audiência, a gente traz a hora certa no berço da civilização americana, para rimar com o Nonato, hein? No berço da civilização americana, cidade no sudoeste do estado do Piauí, São Raimundo Nonato, 17-4. Confira! 17-4 em São Raimundo Nonato. Se Liga Sertão, o melhor da música sertaneja e do forró. tão bela, aquela cássia amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou feliz operário, onde aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia e concórdia. É harmonia e concórdia. Ela é tão linda, tão bela, aquela cássia amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia e concórdia. É harmonia e concórdia. Em um lugar, Supermercado Confiança. Tudo que eu procuro eu encontro lá. Bom atendimento, toda garantia, os melhores preços, mais economia. Tem variedade pro que precisar, toda qualidade. Vai lá comprovar. Supermercado Confiança, o melhor preço da praça. Rua Avelino Freitas, agora com amplas instalações, proporcionando aos seus clientes muito mais conforto. Ao fazer suas compras, nós entregamos em sua casa. A tosse do inverno pegou você? Tome Tio Tosse. Contra a tosse o ano inteiro, use Tio Tosse. Tio Tosse combate a tosse seca ou carregada, melhora a rouquidão, garganta irritada e é expectorante. Tio Tosse, você encontra nas melhores farmácias. Tio Tosse. No pequeno supermercado tem conforto, qualidade, economia tem. Açougue, hortifruti, padaria tem. Seção de utilidades e perfumaria. Pronta entrega onde o nosso cliente pedir. Promoção de aniversário, vem correndo conferir. A mega promoção de aniversário de 38 anos do pequeno supermercado já começou. E para você participar é muito fácil. A cada compra acima de R$50, você recebe o cupom, preenche, deposita na urna e concorre a 5 motos Honda Pop 0 km e mais 38 prêmios. Vá agora mesmo em uma das nossas lojas em São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e Bonfim do Piauí. E boas compras pra você! Mega promoção de aniversário Pequenos Supermercados. 38 anos, grande como nossa amizade. E agora, meu amigo, minha amiga, é hora de falar do Samba Caetada Carmel, o melhor produto natural da nossa região. E sabe por quê? Somente ele combate de verdade as infecções bacterianas, feridas difíceis de sarar, manchas na pele, coceiras, eczemas, azia, queimação, refluxo, gastrite, úlcera, má digestão e gordura no fígado. Além de ser um depurativo natural do sangue, o Samba Caetada Carmel é anti-inflamatório 100% natural que auxilia no tratamento de problemas circulatórios, como dores pelo corpo, formigamento, dormência, cansaço, cãibras. Mas atenção, não compre o Samba Caetá que está sendo oferecido de porta em porta. Esse aí é falso. O legítimo Samba Caetá da Carmel só é revendido nas farmácias e casas de produtos naturais. Samba Caetá da Carmel, agora também na versão em cápsula. Atenção, ouça agora o testemunho de pessoas agradecendo o professor André do Maranhão, o melhor pai de santo do Brasil. André do Maranhão resolveu meus problemas que eu vinha sentindo muitas coisas, graças a ele e os guias dele. E obrigado, Senhor, por tudo isso. Eu sentia muitas dores, não dava vontade mais de trabalhar. E graças a Deus, hoje estou com vontade de trabalhar, faço tudo no mundo que pertence ao meu trabalho. Graças a Deus, ao professor André do Maranhão. O professor André, o melhor rezador do Maranhão, atende dia 9 de junho, em São Raimundo Nonato, Piauí, em seu consultório espiritual, na rua Abdias Neves, bairro Aldeia, número 643, em frente à clínica Doutor Cristiano, na mesma rua da Ages Pisa. E dia 10 de junho, em Remanso, Bahia, na rua Castro Alves, número 4, de frente à quadra 1, na mesma rua da Câmara Municipal. O professor André do Maranhão atende pelo Facebook, Instagram, YouTube e no WhatsApp para todo o Brasil. 89-981-48-2621. Eu disse WhatsApp 89-981-48-2621. Professor André do Maranhão, o melhor pai de santo do Brasil. Eu não podia correr, eu não podia nadar. Uma fraqueza danada era já pra mulher cá. Tomei carnaúba amarga e minha vida mudou. Eu agora tô novinho, já tô querendo é casar. Carnaúba amarga é um milagre da natureza. Pode tomar que é certeza, sua vida vai mudar. Tava doente, já tava com o pé na cova. Tem muita gente que prova, por isso eu volto a cantar. Carnaúba amarga é um milagre da natureza. Pode tomar que é certeza, sua vida vai mudar. Carnaúba amarga da flora da Amazônia, em líquido e cápsula, com a foto do homem de chapéu de palha na caixa. Encontre nas farmácias e casas de produtos naturais. Dr. Pablo Macedo, oftalmologista especialista em catarata e glaucoma, está atendendo na Clínica Sonar, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 ao meio-dia. Dr. Pablo realiza campimetria visual computadorizada, mapeamento de retina, retinografia, gonioscopia, avaliação da pressão ocular, teste do olhinho. Faz avaliação de pacientes hipertensos e diabéticos que sofrem com a visão embaçada. Dr. Pablo também fornece laudo oftalmológico para você que perdeu a visão de um olho ou os dois olhos para ter direito ao benefício ou aposentadoria. Marque já sua consulta no fone ou através do WhatsApp 89 981 16 18 17. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Sua saúde não tem preço, mas na Drogaria Renata custa menos. Sempre que você precisar de medicamentos, vá direto à Drogaria Renata. Contamos com atendentes preparados para um perfeito aviamento de seu receituário médico e um amplo estoque de medicamentos tradicionais, similares e genéricos. Na Drogaria Renata você também encontra perfumes importados, relógios, celulares e uma linha completa de brinquedos das melhores marcas. Tudo com o menor preço da cidade. Drogaria Renata, a vermelhinha do sul do Piauí, situada na Avenida Professor João Menezes, número 546, Centro de São Raimundo Nonato, em frente ao Banco do Nordeste. Contato 89-981-37-7470. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate à sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Ai, ai, é camponesa, ai, ai, é camponesa. Por você me derreto igual manteiga, leite posto em minha mesa, faz a gente se esquentar. Cremes de leite, leite condensado, tudo isso misturado é tão bom que me faz arrepiar. Te ver é bom como doce de leite, me faz bem feliz, é meu deleite. Quem é fã do sabor é fã de camponesa. O Ministério da Saúde informa. O aleitamento materno evita infecção e alergias e é recomendado até 2 anos de idade ou mais. Amigas, com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Com os avanços da medicina, nossa população está vivendo cada vez mais. E promover o envelhecimento saudável se torna necessário. O médico geriatra é o médico especialista responsável por acompanhar, prevenir e tratar as alterações que acontecem com a saúde das pessoas idosas. O Mais Saúde Centro Integrado conta com a médica geriatra, doutora Tatiane Paz, atendendo semanalmente. Procure o Mais Saúde e agende sua consulta. Funcionamos na Rua Doutor Barroso 249, bairro Aldeia, próximo ao Hospital Regional de São Raimundo Nonato. Contato 89-9-8140-5008. Na hora de abastecer seu veículo em Dom Inocêncio, procure o Posto Lima. No Posto Lima, você encontra a melhor equipe de frentistas que executam um trabalho rápido e eficiente. Trabalhamos com gasolina comum, diesel comum S500 e diesel S10 e toda a linha de lubrificantes. Nossos combustíveis têm a qualidade Petrobaía. O Posto Lima fica em frente à delegacia, na cidade de Dom Inocêncio, e agora é administrado pela Domingas da Farmácia e Filhos. Tem prêmios toda semana pra você. Ganhadores do Capivara da Sorte do último domingo. Edgar dos Santos Paz, que reside em Novos Abelê, São Raimundo Nonato, ganhou o primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$2.000. Quem ganhou foi Marcelino Nunes Santos, que reside em Viseu Arco Verde, Piauí. Terceiro prêmio de R$3.000 saiu para Josenilton Batista de Oliveira, de Boa Vista, em Jurema, Piauí. E o quarto prêmio, R$11.000. O ganhador foi Martinho Jorge. Reside na Rua 52, no centro de Conceição do Canindé, Piauí. No próximo domingo tem R$1.000 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo prêmio, R$3.000 no terceiro prêmio. No quarto prêmio, ela está de volta. Uma lindíssima moto Honda Pop 110 e mais R$1.000 em dinheiro. Ainda tem 10 giros de R$300 e o giro extra de R$500. Bilhete só R$5. Compre o seu e boa sorte! A Clínica Cristiano Paes Landim é especializada em cuidar bem dos seus pacientes. Oferecemos o mais completo e moderno centro de diagnóstico por imagem e de especialidades médicas de São Raimundo Nonato. Garantimos aos seus exames alto padrão de qualidade e credibilidade, possibilitando resultados rápidos. Além disso, você tem a opção de ser atendido por médicos atenciosos, experientes e capacitados em diversas especialidades. Ligue agora ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp para saber mais detalhes. Nosso número é 89-981-14-0036. Clínica Cristiano Paes Landim. Diagnóstico por imagem. Oxente Net, a conexão que nos une. Há 14 anos, entregando a melhor conexão e benefícios para você. Excelência no atendimento, velocidade e estabilidade. A OxenteNet é o provedor melhor avaliado em satisfação da região em 2023, de acordo com o site Melhor Plano e Minha Conexão. Ativação grátis e mais de 95 canais de TV e rádio gratuitos para você. Tá esperando o quê? Ligue agora e garanta. Contrate OxenteNet 0800-591-2565. OxenteNet, 14 anos conectada a você. Oi, Manu. Nossa, que dentes brancos. Qual é o segredo? Oi, Marília. Foi o clareamento que eu fiz com a doutora Carla Ohana. Nossa, ficou perfeito. E é caro? Imagina, a doutora Carla Ohana tem as melhores condições da cidade para quem quer ter o sorriso lindo e perfeito. Fechou. Vou agendar minha avaliação hoje mesmo. Doutora Carla Ohana, odontologia especializada. As melhores condições da cidade para quem precisa de aparelho ortodôntico, estético e convencionais. Implantes dentários, lentes de contato de porcelana, próteses, clareamento dental, limpeza e muito mais. Rua Olegário Batista, 200, bairro Aldeia, São Raimundo Nonato. Atendemos nos turnos da manhã, tarde e noite. Não deixe para depois. Ligue hoje mesmo. Agende a sua avaliação. Invista no seu sorriso. Fones 89-981-34-0140 ou 99437-0728. Doutora Carla Ohana, odontologia especializada. Seu sorriso é a nossa felicidade. Atenção, os missionários médios e espíritas, mestre Jacó e Mike de Alencar, avisa que dia 23 de maio, terça-feira, estará atendendo em Remanso, na Bahia, no horário de 8 da manhã, 1 da tarde. Local de atendimento, Pousada Progresso, dia 24, quarta-feira, em Pilão Arcado, no horário de 8 da manhã, às 2 da tarde, no Hotel Avenida, dia 25, em São Raimundo Nonato, dia todo, e dia 26 até o meio-dia. Local de atendimento em São Raimundo Nonato é na Pousada Progresso. Problemas amorosos, familiares, vícios dominantes, doença misteriosa, procure uma orientação para a sua vida. 086-995-41-1585. Precisando cuidar do seu sorriso? São Raimundo Nonato agora conta com o consultório da doutora Natália Rocha. É isso mesmo, além de Bonfim do Piauí, agora também em São Raimundo Nonato. Se você sonha em fazer facetas, pense em trocar as próteses. Quer deixar seus dentes branquinhos? Ou precisa de uma odontopediatra? No consultório da doutora Natália Rocha, você encontra todos esses tratamentos e diversos outros como tratamento de canal, tratamento de doenças gengivais, cirurgias de terceiros molares e restaurações estéticas. A doutora Natália Rocha é referência em frenotomia, cirurgia da língua presa. O consultório está localizado no Mais Saúde Centro Integrado, na Rua Doutor Barroso, 249, bairro Aldeia, São Raimundo Nonato, próximo ao Hospital Regional. Entre em contato pelo WhatsApp em São Raimundo Nonato, 89-9-81-51-48-34, e em Bonfim do Piauí, 89-9-81-30-24-89. Natália Rocha, Odontologia, porque você merece sorrir. As Lojas Vamol têm um show de vendas para você. Um show de qualidade, toda linha de móveis e eletrodomésticos para você deixar a sua casa bem mais bonita. Só ali nas Lojas Vamol. Vai lá agora e aproveite toda a linha de móveis e eletrodomésticos, gente, com preço super acessível. Só as Lojas Vamol têm. Você ainda pode comprar através do cartão em 11 vezes e através do crediário próprio, com aquela super facilidade. Então procure lá as Lojas Vamol. Vá agora ali no centrão da cidade, em frente ao Real Hotel, você vai encontrar uma super variedade em móveis e eletrodomésticos. Só as Lojas Vamol lhe oferece toda a linha de móveis e eletrodomésticos com o melhor preço da cidade. Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. No Vitória tem preço baixo de verdade. No Vitória tem economia e qualidade. No Vitória tem

Olha, atenção, atenção, missionários, médiuns, espíritas, mestre Jacó e Mike de Alencar avisam que estarão atendendo amanhã, dia 23, terça-feira, em Remanso, na Pousada Progresso. Isso mesmo, amanhã, dia 23 de maio, terça-feira, estarão atendendo em Remanso, na Pousada Progresso, os missionários, médiuns, espíritas, mestre Jacó e Mike de Alencar. Já no dia 24, quarta-feira, atenderá em Pilão Arcado, no Hotel Avenida. E nos dias 25 e 26... quinta e sexta, estarão atendendo aqui em São Raimundo, na Pousada Progresso. Problemas amorosos, familiares, vícios dominantes, doenças misteriosas, procure uma orientação para sua vida. Agende sua consulta pelo 995-41-1585. Repito, 995-41-1585. Agora é hora de falar do Samba Caetano Carmel, o melhor produto natural da nossa região. E sabe por quê? Somente ele combate de verdade as manchas na pele, coceiras, eczemas, azia, refluxo, gastrite, úlcera. Além de ser um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que auxilia no tratamento dos problemas circulatórios, como dores pelo corpo, formigamento, dormência, cansaço, cãibras, presença de vasinhos, varizes, coceiras, manchas avermelhadas nas pernas, pele seca, escamosa, pés e tornozelos inchados. O Samba Caetano Carmel também é eficaz no combate ao ácido úrico elevado, mas atenção! Na hora de comprar seu Samba Caetano Carmel nas farmácias e lojas de produtos naturais, se te oferecerem outros produtos dizendo que é a mesma coisa, não aceite. Exija o legítimo Samba Caetano Carmel, porque igual ao Samba Caetano Carmel, somente o Samba Caetano Carmel da caixinha verde, Samba Caetano Carmel. Há mais de 60 anos cuidando da nossa saúde, agora também na versão em cápsulas. Dezessete e trinta e dois, toca do forró das 9 às 11h20, todos os sábados, com este que vos fala, Francisco Barbosa, e num oferecimento de Antonino Pneus e Antonino Veículos, Drogaria do Povo, Expresso do Inocêncio, Homênio Cosméticos do Inocêncio, Depósito Dois Irmãos, é Roberto Imobiliária, além do Grupo Mania, são os parceiros e amigos que estão na realização do Toca do Forró. Todos os sábados aqui no canal 550. A bichona neném, a suba M do povo. E nós por aqui estaremos até às 18 na condução do programa Se Liga Sertão. Em São Raimundo, 17h33. Olha, se você está se sentindo cansado com pouca energia, acorda sem disposição e sente sono durante o dia, tem se resfriado com frequência ou já percebeu que unhas e cabelos estão mais fracos, saiba que isso pode ser falta de vitamina. Então anote essa dica. Agora você pode contar com a linha de vitaminas que mais, isso mesmo, Que Mais Vita. As vitaminas Que Mais Vita são completas, de alta qualidade e possui uma variedade de produtos para toda a família, desde os pequenos até os idosos. Peça pelas vitaminas Que Mais Vita na farmácia da sua região e coloque um Que a mais de saúde na sua vida. Que Mais Vita, sua nova marca de vitaminas. Eita, repete, neném, que remédio é esse pra coluna? Esse é o melhor remédio da coluna. Ai, neném, rapaz, pra quem tem habilidade nas pernas, meu amigo, é nessa hora que o caba segura a sua bichinha, bota pra lá, bota pra cá, e aí, ó, o remédiozão aí, ó. Esse é o melhor remédio da coluna. Olha, promoção Supermercado Confiança. Passe por lá e confira o que estaremos anunciando por aqui. Açúcar, quilo, R$4,25. Arroz parbolizado, quilo, R$4,95. Óleo sódio, unidade, R$7,99. Peito de frango, quilo, a R$9,99. Tomate, quilo, R$2,99. Cebola, quilo, R$3,99. Batatinha, quilo, a R$3,99. Cenoura, quilo, R$4,99. Costela de boi, quilo, a R$18,99. Onde? Promoção Supermercado Confiança. Rua Avelino Freitas, número 284, no centro de São Raimundo Nonato. Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com sua falta de desejo sexual. Estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. O Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Vigomax é um composto natural produzido com vitaminas e minerais que juntas vão aumentar o seu desejo sexual, te dando mais energia e disposição. Tomando Vigomax diariamente, dê adeus à fadiga, cansaço físico e mental. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar o seu relacionamento? Apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H? Tome Vigomax. Mas atenção! Vigomax é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio gravado na caixa. Primeiro sul da civilização americana, 17 horas 36 minutos. Confira! 17 e 36. Toca, menino! Sucesso, quem escolhe é vocês, eu só faço mostrar! Sabe? No mesmo lugar de sempre, como todas, tentando não lembrar da gente, mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro, e as lembranças da gente fazendo amor. Levanta o copo, pode gritar, pode cantar que você quer avião, vai, vai. Eu vou aumentar. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora o táxi te buscar, a reconciliar, pra gente apaziguar. Cadê o gritinho do Tauá? Sucesso não tá à venda, não. Sucesso se conquista. Quebra, Riquelme, vai! Fala, avião! Eu vou pedir pro garçom o quê? Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar, pra reconciliar, pra gente apaziguar. Olha o balcinho, ó. Isso aqui é só de forró, é. Bora, avião. Maiane Rodrigues, bola íntima. Tangerina, da mulher inteligente. Moça Flodins. Para Lucas Braga, meu baixinho. Bate suário, uário. Aqui sou, no mesmo lugar de sempre. Tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas só sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo, e as lembranças da gente fazendo amor. Alô, D'Artagnan, mosquiteiro! Eu vou pedir pro garçom, meia desgraçada, para liberar! Pode ser dedo, Zezé, pra ficar do jeito que eu entro, Rosa Mujum. Tô mandando agora o táxi te buscar. Bora, Tancar, milhar, reconciliar, pra gente apaziguar. eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Pode ser dedo, Sérgio, pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora. Isaías vai te buscar pra reconciliar a gente apaziguar. Lá da pedra branca ele vem pra cá. Aí, Riquelme. Vamos ver a valsinha da pedra branca, menino. Estou no mesmo lugar de sempre. Quem é aviãozeiro, joga a mão e bate palma. Ê! 22 anos MM Construções. Em todo mês de maio, a MM Construções estará com um grande feirão de fábrica em pisos, revestimentos e porcelanato. São mais de 700 modelos das melhores marcas do Brasil. Confira nossas ofertas. Piso cerâmico Unigrês, 54x54 classe A, somente R$22,99 um metro à vista. Revestimento cerâmico Encenor, 33x50 classe A, vários modelos, apenas R$25,99 um metro à vista. Porcelanato Avório Delta, 100% polido na pedra, 62x62, somente R$63,99 um metro à vista. Cimento Mizu, 50 quilos, apenas R$40,99 para retirar à vista. Caixa d'água, 500 litros Bacoff Tech, apenas R$199,99 à vista. Bacia sanitária com caixa acoplada, só R$299,99 à vista. E toda loja em 12 vezes sem juros nos cartões de crédito ou até 15% de desconto à vista. E lembre-se, a cada R$100 em compras você ganha um cupom para concorrer a 2 Pop 0 quilômetro e mais 22 Pix e R$500 na promoção 22 anos MM Construções. MM Construções, uma empresa do grupo Milhãozinho. Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias. E agora, vamos ouvir mais um depoimento de quem toma e aprova o samba Caetada Carmel da Caixinha Verde. Gildo da Lagoa Comprida, Casa Nova Bahia. Gente, eu sou o Gildo daqui da Lagoa Comprida. Eu tinha um problema de gastrite. Não podia comer fritura, então quem resolveu meu problema foi o samba Caetada Carmel. E me deu muito bem. Então hoje eu posso comer fritura, posso comer cuscuz, posso comer o que eu quiser. Realmente, eu recomendo, ó, o samba Caetada Carmel. Eu recomendo às pessoas que podem sim comprar o samba Caetada Carmel, que é muito bom. Gastei muito dinheiro com remédio de farmácia, nada contra, mas gastei muito dinheiro e realmente não resolveu meu problema. Quem resolveu meu problema foi o samba Caetada Carmel. Faça você também como ele. Tome samba Caetada Carmel da Caixinha Verde. Há mais de 60 anos cuidando da nossa saúde. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais de toda a região. Na região inteira, não se fala em outra coisa. O maior feirão de pisos, revestimentos e porcelanatos da história de São Raimundo Nonato está dando o que falar. O embaixador enlouqueceu de vez, com descontos inacreditáveis na Pará Madeiras. Confira aí. Pisos e revestimentos com tecnologia de porcelanato HD classe A, vários modelos. Ariel de R$40 por R$23,90. É isso mesmo. Pisos e revestimentos de R$40 por R$23,90. Porcelanato Elizabeth HD 100% polido na pedra. 62,5 por 62,5 classe A. De R$78 por R$64,90. Na Pará Madeiras é assim. Porcelanato retificado 100% polido na pedra. Classe A 81 por 81. De R$80 por R$59,90. Preços assim somente até sábado ao meio-dia. Feirão de pisos, revestimentos e porcelanatos Pará Madeiras, o maior da história. Barato e fiado, só na Pará Madeiras. Se o embaixador falou, tá falado. Tem catarata ou vitiligo e deseja operar? Dr. Pablo Macedo é especialista em glaucoma e catarata. Formado pelo Hospital de Olhos Santa Luzia em Recife, realizará cirurgias no dia 5 de maio na Clínica Santa Terezinha em São Raimundo Nonato. Cirurgias com horário agendado, tudo para o seu conforto e uma boa recuperação. Dr. Pablo Macedo conta com um bloco cirúrgico e aparelhos modernos, equipe preparada para proporcionar aos pacientes tratamento rápido e com segurança. Entre em contato pelo WhatsApp 89 981 16 18 17. Se preferir, realize sua avaliação na Clínica Sonar, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 ao meio-dia. Se você está com sua imunidade baixa, esquecendo de tudo e sem disposição para nada, então você precisa tomar Polimax diariamente. Tomando Polimax diariamente, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Você tem problemas de esquecimento e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Polimax combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, músculos e ossos. Você, mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo e com as unhas fracas, com apenas duas cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. Polimax te dá mais energia e disposição. Polimax é a vitamina do trabalhador. Oi, Pedro, tudo bem? Não estou muito bem, não, Maria. Eu perdi alguns dentes e preciso fazer um implante, mas estou com dificuldade para fazer o procedimento. Pedro, eu também precisei fazer implantes. Procurei o consultório ISO, fui avaliada e eles me deram um orçamento que ficou bom para mim. Coloquei meus implantes. Olha como está o meu sorriso. Nossa, Maria, que sorriso perfeito. Como eu faço para agendar minha consulta na ISO? Os atendentes da ISO são muito simpáticos. Fale com eles pelo telefone WhatsApp 89 981 33 5188. Vou agendar, Maria. Oi, Pedro, que bom te ver tão sorridente. Maria, segui seu conselho, fui na ISO e coloquei meus implantes rapidinho. Deu tudo certo. Eu te disse, a ISO tem profissionais qualificados, um ótimo atendimento e rapidez na finalização dos procedimentos. Por isso, eu levei a minha família inteira para conhecer os procedimentos que eles realizam. Restauração, tratamento de canal, prótese dental, facetas em resina e aparelho ortodôntico. Precisando de tratamento odontológico, a ISO te ajuda a melhorar seu sorriso. Agende sua avaliação pelo telefone WhatsApp 89 981 33 5188. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Bora vacinar, piaucinha fitosa só tem a ganhar. Dê um show na sua fazenda com a vacina em dia, criador e rebanho na mesma sintonia. Ouvindo e bubalino de mamanda caducando, bora vacinar, sem a fitose e brucelose. A gente chega lá. De 1º a 31 de maio, dê um show de vacinação contra a febre aftosa e brucelose. Rebanho vacinado tem mais valor e ajuda a manter o Piauí na zona livre com vacinação. Declare a vacina de 1º de maio a 15 de junho. Não esqueça do CAR. Piauí sem aftosa, bora vacinar. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Piauí sem aftosa, bora vacinar. Oxe, o que é que tu tá fazendo, véi? Tô jogando aqui umas coisas fora. Vixe, e o que é que tu tá jogando fora? As muletas. Por que tu tá fazendo isso, homem? Porque depois que eu tô passando o gel do seu carnaval, desapareceu a dor do espinhaço, do joelho, das pernas, da cabeça. Rebatido, foi-se embora. Agora eu tô sartando que nem um menino novo. Gel de seu carnaval? Sim, aquele que tem o retrato do homem com chapéu de paia. Ah, gel de seu carnaval, um produto da Flora da Amazônia, vendido em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Alô, alô. Alô, Óticas Diniz trazendo novidades. A promoção queridinha dos clientes voltou. Traga seus óculos antigos e ganhe R$200 de desconto na compra dos óculos novos. É isso mesmo que você ouviu. R$200 para você garantir seus óculos novos. É a promoção que troca seus óculos como no piscar de olhos. Estamos esperando você na nossa loja. Com um atendimento personalizado, pronto para oferecer a melhor experiência de compra para você. Consulte o regulamento no site. Enjoou? Trocou? Óticas Diniz, para trocar de óculos como você sempre quis. Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar sua performance e voltar a ter a potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar seu relacionamento? Apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H. Tome Vigomax. Ei, casado, criador. Casado, criador, produtos agrícolas e veterinários. Fica localizada na rua Avelino Freitas, número 452, São Raimundo Nonato. Doutor Arthur Veiga, médico veterinário. É a Casado Criador, a melhor opção. Lá tem remédios, suplementos e a melhor ração. Trabalhamos com vacina, reinos e sela. É a Casado Criador, não tem melhor que ela. Alimentos de qualidade pra gatos e cães. Equinos, caprinos, ovinos, melhores rações. Também suínos e pra peixe com sais minerais. O menor preço da cidade, banho, tosa e muito mais. Vai! Casado Criador, produtos agrícolas e veterinários. Fica localizada na rua Avelino Freitas, número 452, São Raimundo Nonato. Doutor Arthur Veiga, médico veterinário. A Clínica Crisa, Dr. Isaías, vem oferecendo aos seus clientes o que há de mais moderno e seguro nos serviços médicos como consultas e cirurgias, Dr. Isaías, clínico geral, Dra. Normélia, pediatra, Dr. Lívio Lima, anestesiologista, Dr. Cristiano Paes Landim, cirurgias ginecológica e obstétricas, Dr. Alexandre Santana, cirurgião geral, Dr. Wessel de Castro, cirurgias urológicas, Dra. Maria José, cirurgias ginecológica e obstétricas, Dr. Laurino Neto, cirurgias vasculares. Dra. Anita Ferreira, cirurgias ginecológica e obstétricas. E estamos com uma novidade que é o plano financeiro programe o pagamento de seu parto ou de sua cirurgia programada. Clisa Clínica Dr. Isaías fica localizada na rua Ângelo Acelino, número 841, Centro São Raimundo Nonato, Piauí. Mais informações pelo contato 089-98123-1303, 089-98115-0187. Clisa Dr. Isaías. Eu vivia tão fraquinho, sem coragem, sem ação. Só queria estar deitado, pensa na situação. A véia me procurava, eu dizia hoje não. Ela ficava estranhando e tinha toda razão. Um dia ouvi o rádio falando do Guaruaba, um complexo vitamínico à base de catuaba. Fui comprando, fui tomando e mudando meu destino. Agora eu sou um velho com saúde de menino. Guaruaba. Procure na farmácia e na loja de produtos naturais um estimulante físico e mental à base de guaraná, catuaba e maca peruana. Propriedades energéticas, tônicas e até afrodisíacas. Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, pra levantar o astral, a moda agora é real. Real calçado, estilo moda pra você. Real calçado, é moda pra valer. Real calçado, faz a moda pra você. Real calçado, estilo pra viver. Uau, barato é na Real. Que tal renovar os móveis da sua casa gastando pouco? Venha conferir o Maio com tudo, Piauí Eletro. Tudo com preço incrível e pertinho de você. Smartphone Galaxy A04e, 64 GB. Samsung em 10 vezes sem juros. Pneu Aro 13 com parcelas de R$ 69,80 mensais. Pneu Aro 17 por R$ 145,00 à vista. Cama Box Solteiro com parcelas de R$ 80,90. Roupeiro 6 portas em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Kit Cozinha com parcelas de R$ 58,90 mensais. Maio com tudo, Piauí Eletro. É pra fechar o mês com tudo que você merece. Piauí Eletro, compromisso total com você. Já parou para pensar como a nossa existência depende da relação equilibrada entre corpo e mente? É por isso que os cuidados com a saúde mental são fundamentais para a qualidade de vida e para a prevenção de doenças. O Mais Saúde Centro Integrado conta com o psiquiatra Dr. Carlos Vinícius, realizando atendimentos todos os dias, tratando problemas como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, entre outras. Estamos localizados na Rua Dr. Barroso, 249, Aldeia, próximo ao Hospital Regional de São Raimundo Nonato. Marque sua consulta através do telefone 89 981 40 5008. Ai, como é bonito a gente ver em plena mata amanhecer. Ai, como é E a vida é assim, meu filho, tudo tem seu começo, meio e fim. E por aqui estamos finalizando o programa Se Liga Sertão, agradecendo a cada um dos amigos pelo carinho da audiência, renovando o convite para que possamos amanhã que nos encontrarmos onde estaremos juntinhos, unidos através da força da comunicação. Claro, tudo isso se o Papai do Céu nos permitir. A todos, então, um belíssimo final de tarde. Uma boa noite. Até amanhã, nenê. Tchau. Fazendo o firmamento um cenário de paz, onde a vida é luz. São 6 horas da tarde no campo, e na flor desse horário as mãos que labutam debulham rosários, rezando uma prece pra mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E enquanto as estrelas no céu vão pintando o momento em que a noite e o seu véu fazendo o firmamento um cenário de paz, onde a vida é luz. São 6 horas da tarde no campo, e na flor